as raridades da música caipira. Você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Estava transpassada, ali mesmo ela caiu. O pranto cansou-lhe os olhos e debruçada dormiu. Quando foi no outro dia, com espanto, ela escutou: Levanta, mamãe, levanta, pois curada agora estou. Pobre mãe, não se conteve, que chorou. Programa de final de ano, programa super especial. É isso mesmo, muita moda bonita. Luquinha, pode ficar à vontade para rodar o tanto de moda que você quiser. Sorta aí, seu moço. Eu não sei por que sofremos esta amargura sem fim. Eu não te esqueço, você não esquece de mim. Entre nós já não existe a tal de compreensão. E não deixa nós unirmos estes nossos corações. Ai, ai. Estes nossos corações. Minha gente, presta atenção, minha vida é bem complicada. Eu fui me apaixonar por uma mulher casada. Eu gosto bastante dela e ela diz que gosta de mim. Enquanto vida eu tiver, nosso amor não terá fim. Se existe o destino, precisamos compreender. É o tempo que dá tempo e com o tempo vamos viver. Já que somos apaixonados, então o que vamos fazer? Você vive para mim, eu viverei só pra você. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Sempre adiante, repicando meu berrante, a boiada vinha atrás. De quebrada em quebrada, cortando a longa estrada, eu tinha prazer bastante, pensando em minha amada, minha linda namorada, eu tocava o meu berrante. Mas porém um certo dia acabou toda a alegria que eu tinha no coração. Veja que grande castigo, um boi cruel inimigo matou meu querido irmão. Larguei de tocar boiada, deixei a companheirada chorando na despedida. Eu também muito chorei, meu berrante repiquei, dando adeus pra toda a vida. Agora que estou velhinho, aqui neste meu ranchinho, vivo sempre a recordar. Parece que estou escutando meus amigos me chamando, pedindo pra me voltar. E quando lá na estrada eu vejo uma boiada e a poeira levantar, quase louco nesse instante eu repico meu berrante. Depois começo a chorar. Fala Zé, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia.

tivesse um poder, eu parava o tempo e não deixava amanhecer. Mataria o desejo que meu coração sente. Estaria contigo eternamente. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição neste finalzinho de ano. Muita música bonita pra você, tá bom? Uma seleção feita exclusivamente para os amantes da canção cabocla. É verdade. Roda aí, Luquinha, sem dó de rodar a música, hein? São esses bondes que nem gaiola. Cheguei a abrir uma portinhola, levei um tranco e quebrei a viola. Ainda pus dinheiro na caixa da esmola. Chegou um velho se parceirando, levou um tranco e foi cambeteando. Beijou uma véia e saiu bufando, sentou de um lado e garrou suando. Pra morder o vizinho tá catingando. Entrou uma moça se arrequebrando, no meu colo ela foi sentando, pra morder o bonde que estava andando, sem a Tarsinha estar esperando. Eu falo claro, fiquei gostando. Entrou um veio bem barrigudo, levou um tranco dos bem graúdo, deu um abraço no bigodudo, protestante dos carrancudos, que deu cavaco com botinudo. Eu vou-me embora pra minha terra, esta porqueira ainda mira em guerra. Este povo ainda sobe a serra pra morde a light que os dentes ferra. Nos passageiros que grita e berra. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Vida de peão, só recordação eu tenho guardada, da pionada gritando e um berrante tocando, chamando a boiada. Nas tardes quentes de agosto, o suor do meu rosto coberto de pó, e quebrada em quebrada nas longas estradas, só Deus tinha dó. No sertão de Mato Grosso eu era bem moço, mas tinha coragem. Vive no Pantanal, numa vida infernal, laçando selvagem. Junto com meus companheiros bravios pantaneiros, tiramos de lá. No perigoso transporte, brigando com a morte a cada lugar. E

noite de paz, noite feliz, noite de paz, ó Senhor. Nasceu em Belém, eis em casa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Lá no bairro onde eu moro, eu conheço um camarada. Toda grana que ele ganha, ele guarda bem guardada. E fica lá no boteco, serrando a rapaziada. É o serrote lá do bairro, não gosta de pagar nada. Todo mundo já conhece o famoso mão fechada. É só entrar no boteco, mão fechada, logo vem. Ele serra o que é dos outros pra guardar o que ele tem. Não gosta de abrir a mão, nem pra dar os parabéns. Não gosta de dar bom dia, nem boa tarde pra ninguém. Mais fácil o burro voar do que dá esmola pra o quê? Tem dia que ele faz um negócio diferente, pra beber junto com ele convida muita gente. Mas na hora de pagar ele some de repente. É assim que o mão fechada leva a vida para frente. Gosta de viver encostado nos amigos e nos parentes. Vem circular no bairro, mão fechada se apavora. Se tem show de violeiro, é coisa que ele adora. Já vai na porta do circo, fica lá fazendo hora. Ele não entra no circo, mas também não vai embora. Bate palmas pros violeiros, escutando lá de fora. Clube do Caipirão. Uma quadrilha de bandidos havia tomado o povoado. Lá eu fui salvar nossos irmãos. Quando cheguei em Estância City, não dei chances pra quadrilha me pegar. Com um revólver em cada mão e meu cavalo a galopar, eu fiz um bang-bang de arrasar. Dei de cara com os bandidos que já estavam a me esperar. Cada arrancada que eu dava com meu cavalo a empinar, mais de 10 ficava morto no lugar. Eu acabei com os bandidos, Estância City devolvi aos seus moradores. Valente com a graça do Senhor, dos fracos contra os fortes sou defensor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Clube do Caipirão. Ela é pedra 90, é chama que esquenta. olhar diferente. Só ela sabe virar a cabeça da gente. É um amor que acontece só uma vez na vida. É a mulher ideal, amante, amada minha. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Vem socorrer, estamos

olhando a camisa de no colarinho, sinal de um beijo que foi teu adeus. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. No dia de Natal, no jardim da catedral, tem em frente um magazine. Vi o menino ali parado, olhando admirado um retrato na vitrine. Era o Papai Noel, colorido no papel, que o lojista colocou. O menino soluçando, com os olhos marejando, ao retrato assim falou: Oi, Papai Noel, sabe, hoje eu encontrei com o Zazinho. Ele tava brincando com o caminhãozinho que o senhor mandou pra ele. Eu achei tão bonitinho. Por que o senhor não mandou pra mim um carrinho igual aquele? Olha, eu moro ali na ladeira. A minha mãe, ela é lavadeira. Trabalha pra me tratar. Coitada da minha mãezinha. Ela é muito pobrezinha. E não teve jeito de comprar. Eu comprei o presentinho e segui o garotinho a vagar pela calçada. E num beco da ladeira, num barraco de madeira, descobri sua morada. E à noite ali voltei, o menino eu chamei, tão contente ele ficou. Quando lhe dei o carrinho, e menti ao pobrezinho, que Papai Noel mandou. Natal chegou, trazendo paz e amor. Natal chegou, trazendo paz e amor. Natal. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Fazenda da Esperança mora o meu amor. Lá o sol sorri quando beija seu rosto. Tem uma estrela que vem lhe avisar que o seu príncipe vai chegar. De repente chega um cavalo branco, cheio de mistérios, cheio de encanto. Você vem correndo me dizer te amo. Fico acanhado, pois amo tanto. Você é tudo que pedi pra Deus. Oh, Deus, o nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa fantasia. Você é tudo que pedi pra Deus. Oh, Deus, o nosso

o senhor José Ferreira, bailarina está quebrada, desculpida brincadeira. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Cigano e levo a vida cantando, minha vida é viajar. Por onde eu passo com a cigana na garupa, vou gritando upa upa e paro pra descansar. Arma a barraca lá na beira da cascata, erva a rede lá na mata e já começo a balançar. Ô ciganinha, vamos viver viajando. Ó minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. E olhei, e olhei, e olhei, e olhei, e olhei. Trago na minha bagagem muitas coisas pra vender. Carrego ouro e um papagaio loiro, fala muito e sabe ler. Vendendo tropa, trocando cavalo vão, mas só esse coração pra ninguém posso vender. Ô ciganinha, você sempre lendo sorte. Vamos se arretirando, nós vamos andando até na hora da morte. E olhei, você está ouvindo Clube do Caipirão. Eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu pé de vender ilusão pra tarde burguesia. Se os meninos pobres da cidade soubessem o desprezo que você tem pelos humildes, pela humildade, eu acho que eles jogavam pedra em sua fantasia. Talvez você nem se lembra mais. Eu cresci, me tornei rapaz, sem nunca me esquecer daquilo que passou. Eu lhe escrevi um bilhete pedindo meu presente. A noite inteira eu esperei contente. Chegou o sol, mas você não chegou. Dias depois, meu pobre pai, cansado, me trouxe um trenzinho velho, enferrujado, e me ponhou assim na minha mão. E me olhando baixinho me falou: toma, é pra você. Foi Papai Noel que mandou. e vi quando ele a disfarçou umas lágrimas com a mão. Eu, alegre e inocente nesse caso, pensei que o meu bilhete, embora com atraso, tinha chegado em suas mãos no fim do mês. Limpei ele bem limpado, dei corda, o trem partiu, deu muitas voltas, meu pai então se riu e me abraçou pela última vez. O resto, eu só pude compreender quando cresci e comecei a ver as coisas com a realidade. Um dia meu pai chegou assim, com quem tá com medo, e falou pra mim: me dá aqui aquele seu brinquedo, dá aqui, vou trocar por outro na cidade. Então, eu entreguei pra ele meu trenzinho, quase a saluçar. E como quem não quer abandonar um mimo que lhe deu quem lhe quer bem, eu supliquei medroso: ô pai, eu só tenho ele, eu não quero outro brinquedo, eu quero aquele. Por favor, pai, não vá levar meu trem. Meu pai calou-se e pelo seu rosto veio descendo uma lágrima que até hoje, creio, tão pura e santa assim, só Deus chorou. Ele saiu correndo, bateu a porta, assim como um doido varrido. Minha mãe gritou para ele: José! Ele nem deu ouvido, foi-se embora e nunca mais voltou. Você, Papai Noé, você me transformou num homem que hoje a infância arruinou. Sem pai e sem brinquedo. Afinal, dos meus presentes não há um que sobre da riqueza do menino pobre que sonha o ano inteiro com a noite de Natal. Meu pobre pai, coitado, mal vestido, para não me ver naquele dia desiludido, pagou bem caro a minha ilusão. Num gesto nobre, humano e decisivo, ele foi longe demais para me trazer aquele lenitivo. Tinha roubado aquele trem do filho do patrão. Quando ele sumiu, pensei que tinha viajado. No entanto, minha mãe, depois de eu grande, me contou em pranto que ele foi preso, coitado, e transformado em réu. Ninguém para absorver meu pai se atrevia. Ele foi definhando na cadeia, até que um dia Deus entrou na sua cela e libertou ele pro céu. Clube do Caipirão. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do era a florada, lindo véu de branca renda se estendeu sobre a fazenda, alumando no piscar. E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada, pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto no lugar de cada flor.

Quando um dia morreram teu sonho, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci. Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Programa de final de ano, programa super especial. É isso mesmo, muita moda bonita. Luquinha, pode ficar à vontade para rodar o tanto de moda que você quiser. Sorta aí, seu moço. Cantaremos as datas do ano com amor e com felicidade. O primeiro dia do ano é o dia da fraternidade. 25 do mês de janeiro de São Paulo foi a fundação. Fevereiro é mês do carnaval. São três dias de alegre função. Em abril vem a Semana Santa, que pregaram Cristo na cruz. Aleluia, o mundo festeja a ressurreição do divino Jesus. Tiradentes é 21 de abril, pela pátria morreu sem temor. E no dia 1º de maio é a data do trabalhador. O segundo domingo de maio é o dia das mães adoradas. Namorada é dia 12 de junho. Essa data é muito festejada. Santo Antônio é 13 de junho. Nosso bom santo casamenteiro. São João é no dia 24 e dia 29 é São Pedro Chaveiro. De julho esse dia, os motoristas festejam demais. O segundo domingo de agosto é o famoso dia dos pais. Dia 15 de agosto é feriado, Ascensão de Nossa Senhora. E no dia 7 de setembro a liberdade o Brasil comemora. E finados é 2 de novembro, traz saudades e recordação. Dia 15 do mês de novembro, da nossa república a proclamação. Dia 8 do mês de dezembro, é a Virgem da Conceição. O Natal é no dia 25. É um dia de paz e união. Fim do ano chegou novamente, quando todas as crianças bem cedo fica à espera de Papai Noel, na esperança de ganhar brinquedo. Ao chegar 31 de dezembro, mais um ano que chega ao fim. Meia-noite, parentes e amigos alegres festejam cantando assim. Muito defendendo a tradição. Programa Clube do Caipirão. Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Eu achei no chão do shopping na semana do Natal uma cartinha amassada na entrada principal. Fui lendo as primeiras linhas, não vi nisso nenhum mal. A criança que escrevia ao Papai Noel pedia um presente especial. Eu não tenho cavalinho, nem radinho pra escutar, nem as roupinhas surradas, mas ainda dá pra usar. Mas o que eu queria mesmo, isso eu queria ganhar. Se o senhor não se incomoda, uma cadeira de rodas pra minha mãe passear. peças de rodas macias que no plano sai rodando. Quando chega na subida, eu mesmo vou empurrando. Quero ver mamãe sorrindo, quero ver mamãe passeando. E na noite de Natal, eu vou ficar no quintal a noite inteira esperando. A carta e chorei e fiquei indignado. Ela não tinha endereço e ninguém tinha assinado. Somente no rodapé tinha um retrato gravado. Eu moro lá na favela, na ponta de uma viela, num lugar tão complicado. Passei a semana inteira muito triste, aborrecido, mas na noite de Natal falaram no meu ouvido: quem escreveu a cartinha foi um menino sofrido. Mas hoje ele sorriu, casarinha à beira-rio, atenderão seu pedido. Clube do Caipirão. Jesus Cristo nasceu, como é que eu sei se eu não tava lá? Eu não vi Jesus nascer, mas eu escutei chorar. Vou levar algum presente, não é dinheiro, eu não tenho ouro. Eu não vi Jesus nascer, mas eu escutei o choro. O menino que nasceu na cidade de Belém, há muito tempo eu ouço dizer que um dia ele vem. Que chegou a hora, já vi uma estrela brilhar. Vou levar o meu espírito pra Jesus Cristo salvar. Jesus Cristo nasceu, como é que eu sei se eu não tava lá? Eu não vi Jesus nascer, mas eu escutei chorar. Vou levar algum presente, não é dinheiro, eu não tenho ouro. Eu não vi Jesus nascer, eu escutei o choro. Estão fazendo procissão pra ir ver o Deus menino. Tô vendo uma multidão toda com o mesmo destino. É a cidade de Belém, pra onde esta gente vai? É o menino Jesus fazendo a vontade do Pai. Jesus Cristo nasceu, como sei se eu não tava lá. Eu não vi Jesus nascer, mas eu escutei chorar. Vou levar algum presente, não é dinheiro, eu não tenho ouro. Eu não vi Jesus nascer, mas eu escutei o choro. Música.